Passeando pelas profissões que compõem o mundo do poker, hoje falamos sobre as atividades de um diretor de torneio. Convidamos o diretor Daniel Valois para bater um papo com a gente e contar mais detalhes sobre o dia a dia de um diretor. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou Rafael Pimenta e Murilo Barreto vai participar com a gente da pauta principal. Por enquanto, estou sozinho aqui nessa pequena introdução. Hoje voltamos a falar sobre as profissões que compõem o mundo do poker em geral. Já conversamos com jogadores profissionais de cash, com profissionais de torneios, com donos de clubes. E hoje trazemos aqui um parceiro nosso, Daniel Valois, para falar um pouquinho da gente, de como é o dia a dia e das atribuições de um diretor de torneio num clube de poker. Mais na frente vamos falar mais detalhes, mas antes de entrarmos na pauta principal, só alguns recadinhos. Se você quiser ser um apoiador do Hit Podcast, você pode. Começando com faixas a partir de R$ 5,00, você ajuda a manter nossos episódios e promover o nosso conteúdo. Clique no link dessa postagem e conheça a nossa proposta. Vários benefícios para vocês lá. Tenho certeza que vocês vão gostar de ser apoiador e ficar mais próximo da gente, poder participar mais efetivamente do Hit Podcast. Além disso, lembramos que se você está ouvindo esse episódio através do site ou através do YouTube, saiba que existe uma maneira mais prática de ouvir, que é instalando um aplicativo de podcast. Então, existem diversos aplicativos. Se você tiver dúvida de como fazer, entre em contato com a gente orienta como utilizar. Tem o Google Podcasts agora, que deixou tudo muito mais fácil, especialmente para quem tem Android. Então, ouçam através de aplicativo de podcast, que vocês têm muito a ganhar, podem ouvir a qualquer horário, offline inclusive. Vale a pena e passem a utilizar esse método de ouvir podcasts, tá certo? Só lembrando também que os colegas do Conexão Poker são parceiros nossos e a gente tem compartilhado alguns artigos deles, então sempre que tiverem oportunidade de tomarem contato com os artigos do Conexão Poker que a gente compartilhar com vocês, acessem que vocês vão gostar do material do pessoal, material show de bola, de alta qualidade lá sobre poker. Mais uma mídia para a galera acompanhar sobre nosso joguinho, tá certo? E sem mais delongas, vamos para o nosso quadro de notícias com William Souza. Jogue duro, Will. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. Vamos galera do Hit Podcast, beleza? Quadro Notícias na área, trazendo mais uma vez aí as notícias nacionais e internacionais, aquilo que foi de mais importante pra galera. Também hoje especial demais, presença aí do meu mentor, posso dizer, da satisfação do meu ídolo, Daniel Valois. Obrigado pela oportunidade, o Hit, me proporcionar e registrar aqui um agradecimento a esse cara que foi quem me proporcionou grandes momentos aí, principalmente em sair do saco ali, 2013, 2014. E era um cara que eu me espelhei muito no jogo e hoje como pessoa, Daniel Valois aí, que vai decorrer com vocês em breve esse assunto de hoje. Claro, falando de torneios, o principal torneio que um dia Valois vai ter o prazer de organizar é o Main Event da WSOP, a cereja do bolo, sonho de todos nós. Main Event que teve situações bizarras, engraçadas e polêmicas. Situação engraçada, também considerada bizarra, faltou energia no Salão Amazon no dia 5. Dia 5 que teve Foster e Paulo Gonçalves passando, foram nossos melhores brazucas. E aí a organização esperou uns 15 minutos, a organização deu esse tempo, né, ali para engraçar com uma, terminou as mãos que estavam em andamento, o pessoal da organização ajudou, o pessoal da transmissão com as luzes ali. Acabou que o dia encerrou, não tinha mais como seguir, mesmo após o voto da energia. Era algo próximo ali de uma hora, um pouquinho menos de uma hora e meia para acabar o dia. Nesse dia 5, como falei, Foster e Paulo Gonçalves avançaram. Infelizmente, no dia 6, na manhã seguinte, dia seguinte, Foster caiu logo no início do dia. Paulo Gonçalves foi nosso 21º colocado no dia 6. Parabéns aos brazucas aí, que reta enorme. E falando de reta, Joey Cada, né, americano, que aí abrilhantou a FT, ele caiu em 5º colocado, fez uma reta legal, né, só estar na mesa final da Main Event já dá um up, né, na transmissão. E o curioso dele, fato bizarro, ele cai ali em 5º colocado, sai dali correndo, entra no The Closer, um dos últimos eventos, evento 75, da WSOP 1500 e puxou o bracelete. Que parada, o cara sai da adrenalina, 5 dias, 6 jogando, 7 às vezes, cansado, puxou o evento na sequência do FT do Main Event, foi durante a mesma madrugada, o Joey Kada. E pra completar, agora com polêmica, também no Main Event, agora no HU, heads up entre os americanos John Cena e Tony Miles. John Miles, que foi o cara aí que participou dessa parada também, teve muita discussão e rendeu devido ao John Cena. A mão foi a seguinte, senhores, John Cena um pouquinho maior em fichas no botão, abriu ali no blind 2,4 milhões, abriu 9 no blind 2,4 com o rei, vala, suited em paus. O Miles dá um 3-bet padrão com dama 8 off, dama de paus e 8 de copas, 3-bet para 34, sem call na 3-bet, 25 milhões. E vamos pro flop, rei, rei e 5, um rei em ouros, um rei em copas e o 5 em copa, certo? Abrindo um possível aí draw de flush em copas. Miles C-beta padrão 32 milhões, sim, call, trincado, não vai fazer o que? Dá só call. Turn, abre um 8 agora em ouros, então formou um possível flush em copas e em ouros. O Miles pensou um tempinho, saiu chovando, um blefe, claro. Nós estamos no HU que durou aí cerca de 11 horas, 200 mãos jogadas entre esses caras. Sim, aí levanta, se espreguiça, ele tá trincado na parada, certo? O board tá carregado ali em flush, ele não tem nenhuma defesa, carta dele preta, board vermelho, coça a cabeça, quantas fichas, chama o flop, pergunta alguma coisa sobre os stacks, aí espreguiça as mãos, depois de 3 minutos e 5 segundos, dá aquele call meio que, vou pagar, tô trincado, vou pagar, mas assim, parece que nem olha pras fichas. Uma galera achou que ele viu fantasma, teve gente que considerou slow roll, então a gente levou pelo lado do cansaço também, 11 horas jogando já há muito tempo, tal, cansado. E claro, né, aí drawing dead, river 4 de espadas, Miles não podia fazer nada, GG. E parabéns, essa foi a parada aí. E vocês aí podem declarar aí o que é que vocês acharam dessa mão, deu uma pesquisada no YouTube lá, final hand WSOP Main Event, ou bota lá o nome de John Cena, Tony Miles, e dá uma pesquisada, e pensem no que vocês podem dizer. Aqui também nós vamos dizer outra coisa que eu quero que vocês pensem sobre os recentes ataques de DOS aí nos sites, nossos sitezinhos de poker, porque parece que são sites que não são preparados, mas na verdade a gente vai falar um pouco sobre isso. O ataque do DOS é muito difícil, o cara pode não ter nem acesso ao servidor, ele consegue disparar isso em ataque de negação, infelizmente. Para os sites aí é um desafio novo, realçar e aumentar mais a segurança, e ao mesmo tempo uma ameaça, né, para a indústria. Tem um ataque desse que afetou aí primeiro a WPN, a Mercos Card 1 e a Poker, foi a primeira a ser afetada, todos os jogos foram pausados. Em seguida, Party Poker também teve um período aí complicado, principalmente no City Goals, MTTs também. Analisaram, tal, voltou o DDoS, infelizmente ainda trabalhando, os técnicos estão resolvendo. E por último, e acho que foi o pior, não só pelo tamanho, PokerStars é a principal sala atual, jogadores aí da retinha de domingo, e foi justamente na tarde de domingo que o site foi afetado, uma situação também bizarra, alguns países se manteram conectados, conseguiram aí ir levando, enfim. Galera foi na rede social, Twitter, então bombou, e aí o site garantiu, confirmou o reembolso da galera em 72 horas. Pelo que a gente viu do field, muita gente conseguiu ser ressarcida de acordo. E aí, galera, vocês também têm essa dúvida aí? Preparados aí pra PowerFest, pra WCUP? Tá chegando. Quem tá preparado mesmo é ele, rapaz, que deu nas páginas do UOL, do Globo também, saiu no Terra, dentro do lance, no Estadão, no Fera, até o Portal R7 fez uma piada com ele, dizendo que ele estava se vingando da Globo agora, estando entre os melhores no poker. Estamos falando dele, o menino Ney, para os íntimos aí, Neymar Júnior. Ele estava jogando poker e simplesmente fez FT do High Roller no BSOP São Paulo. É algo aí a ser registrado, 288 entradas, Neymar caiu em sexto. Claro, teve uns bad beats aqui ali, a galera vai falar, mas o cara tá preparado, tá jogando. Fato curioso também, a FT foi realizada um dia após o programado, porque infelizmente o Neymar tinha na sua agenda já um evento, e ali se acontecesse alguma coisa ele ia ter que deixar o torneio. Acho que fair play, a galera também considerou, a organização chamou os jogadores, explicou a situação, todos concordaram em levar a FT para o dia seguinte. E vocês, senhores, fair play no futebol, vocês acham legal o coleguinha devolver a bola? E nesse caso, o Neymar foi fair play, camaradagem, foi porque só foi o Neymar. Porque se foi só ele, não sei. Tem um cara que eu sei que só é ele, só tá mandando ele. Jogador que deixou esse ano da 14ª colocação em janeiro e alcançou agora a liderança do ranking All Time Money List, senhores. É a lista dos jogadores com maiores ganhos a live. Desbancou nada mais nada menos que Daniel Negreanu. Só esse ano o cara cravou 10 títulos, entre eles Super High Rollerball, Macau e Las Vegas. Cravou um eventozinho fácil do WSOP, o Heads Up 10K, No Limit Championship de HU. E cereja do bolo, chegou lá, entrou no free roll de $1 milhão lá, senhores. The Big One from a Drop. Estamos falando dele, Justin Bonomo, americano, 32 anos, do Magic para o Poker, agora com 43 milhões em ganhos. Parabéns. Você sabe, ele é nosso assíduo também, ouvinte. Parabéns aí, Justin. Congratulations. E é isso, galera, pra vocês aí, um abraço de novo, Valoá, que prazer estar aqui com você, cara, te ouvindo, e vamos lá do Hit Podcast, um abraço, é nóis. Então, chegamos aqui na nossa pauta principal do nosso episódio. Como a gente já mencionou antes, a gente gostaria de passear no Hit por várias funções que compõem o mundo do poker, né? A gente já conversou com o jogador de cash game, a gente já conversou com o jogador de torneio, a gente já conversou aqui com dono de casa de poker. E hoje a gente chega aqui para falar com o Daniel, que é amigo nosso já de algum tempo, sobre a direção de torneio, que é uma função que muita gente ainda não entende exatamente como é que funciona, e a gente acha interessante abordar aqui e esclarecer um pouquinho mais de como é que trabalha um diretor de torneio. Inicialmente, a gente agradece a Daniel. O Daniel é um amigo nosso de Salvador, que a gente já conhece há alguns anos. Graças ao poker, inclusive, né? Sim, graças ao poker. E a gente trouxe ele para bater um papo. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e bater esse papo com a gente aqui. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui no Hit. Muito legal essa abordagem, abordar sobre o diretor de torneio, eu acho bem bacana. Relembrar aí nossa amizade de tempos atrás, já vem há anos jogando poker, né? A gente se conheceu. É bacana, o poker traz essas amizades. Vamos lá, vamos falar sobre a direção de torneios. Como você falou de poker, de tempo de poker, há quanto tempo você conhece o poker, amém? Vou conhecer poker, eu conheço há bastante tempo. Conhecer poker, deixa eu fazer um cálculo, eu acho que cerca de 13, 14 anos. Aí. Só que trabalhar com poker já é outra história. Massa. Eu acho que a gente se conheceu, amém, num torneio que você fez com um brother, acho que foi Rick, né? Isso, Ricardo. Ricardo, caralho. Foi, acho que eu te conheci nesse tempo aí, man. Na época do Merrecas. Foi logo no iniciozinho ali, man. O cara já começou fazendo torneio. Qual torneio você desde jogou o início. Qual? Desde o início você já tinha... Já mostrou o Tino pra dirigir torneio, que foi você que montava no seu playground, né? Você lembra disso? Foi como tudo começou, na verdade. Tinha uma galera que jogava pôquer aqui e eu tinha muita vontade de jogar torneios legais, torneio com troféu, torneio que tivesse um atrativo, assim, pontuação, ranking e tal. E não tinha casa de pôquer aqui em Salvador, tinha apenas o Baiano. O Baiano já... Na época não tinha casa nenhuma ainda, né? A gente tudo fudido, os torneios mais caros, a gente não achava... E aí... Exatamente. Só tinha casas meio que clandestinas e não tinha nada, nenhuma casa oficial. Nenhum clube e aí criamos poker. O nosso home game Merrecas, né? Que é pra poder você entrar com a merrequinha e poder jogar e tal. A ideia era exatamente essa, né? Exatamente. Era tipo R$5, né, mano? Tempo bom que não volta mais, né, velho? Rapaz, é engraçado que o Merreca surgiu assim, com a galera jogando no play do prédio, tipo assim, Eu sempre reunia uns amigos aqui, comecei a conhecer um amigo ali, um amigo aqui, e aí a gente armou um torneio, eu que organizei junto com o Ricardo, inicialmente a gente armou um torneio mais organizadinho, com um banner e tal, e mandou pra essa galera. Deu 20 e poucas pessoas, e aí a gente disse, porra, tem público pra gente fazer um torneio mensal, e foi aí que tudo começou, a gente organizou, criou a marca, criou o Merreca, investiu, comprou todo o material, e eu fui buscar conhecimento, assim, sobre como era pra fazer um torneio, não como dirigir. Tinha até troféu, tinha até uns troféuzinhos. Ah, tinha etapas, tinha, porra, tinha várias muito etapas. Bonitos. É. Você tá por fora, rapaz. Tinha troféu, troféu muito bonito. Tinha bracelete, teve bracelete pro campeão. Foi mesmo, na época. Mas aí já tava bem mais evoluída na época do bracelete. Foi no final do ano aí, foi no... A gente começou no início do ano e acho que foram 9 ou foram 10 etapas, não lembro. E aí no final do ano teve bracelete para o campeão do ano, né? Campeão do ranking. E teve premiação especial, mesa final dos campeões. Todos os campeões jogaram a mesa final. Foi bacana. Tá, mas então vamos lá. Em que ano exatamente você começou a trabalhar na direção de torneio aí em Salvador? Eu comecei no ano de 2013, vou fazer 5 anos trabalhando como diretor de torneio. Na verdade, assim, profissionalmente eu comecei em 2013. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com isso em um home gamezinho que eu organizava. Inicialmente eu não era o diretor de torneio porque eu jogava, mas começou a ter a necessidade e tal. E eu fui aprendendo, até que eu fui convidado por um clube. O dono gostou do meu trabalho como organizador do torneio que eu organizava. E aí eu fui convidado pelo clube para trabalhar lá. Tomei um pequeno treinamento, mas foi meio que na cara e na coragem. Fui aprendendo com o passar do tempo mesmo. Também pesquisando bastante, estudando e conhecendo diretores de torneio que já existiam aqui. Diretores na época, diretores do Baiano, do Campeonato Baiano de Pôquer. Eu conversei bastante com ele me passou muita coisa. Tá, entrando de fato na questão da diretoria de torneio, digamos assim, o que faz um diretor de torneio? Qual é a função de um diretor de torneio no torneio de pôquer? Bom, na verdade, a função do diretor de torneio vem antes do torneio em si. Porque num clube de pôquer, você tem que fazer o planejamento, você tem que fazer a estrutura do torneio, você tem que elaborar a estrutura do torneio, claro que junto com os donos das casas de pôquer, mas essa função fica mais para o diretor de torneio, que teoricamente tem o maior conhecimento, está ali trabalhando, tem que pensar o que os jogadores querem, além do que a casa precisa. Então a estrutura do torneio tem que ser criada, tem que pensar em valores e tal. A gestão da equipe de dealers, o que é uma tarefa muito trabalhosa realmente. A gestão da equipe de dealers, escala dos dealers, é complicado. E qual é a diferença entre diretor de torneio e floor? Olha, na verdade o diretor de torneio vai ser a entidade máxima no torneio. Ele vai ser o grande... Ele é quem manda, ele que tem a voz final, é ele que estruturou tudo. Ele é o gestor de todo o torneio. Floor são vários mini diretores de torneio no salão. Na verdade, floor é quem tá no salão, gerindo os dealers, falando com o jogador. Tá representando o diretor do torneio. Exatamente, é a equipe de direção do torneio. Então é aquela coisa, se rola uma bronquinha, o Flo tá ali pra ajudar. Se ainda assim o Flo não tiver segurança pra resolver aquela questão, aí chama o diretor, é isso? É, por aí. Na verdade, não diria nem não ter segurança, porque normalmente o Flo tá bem preparado pra resolver qualquer situação, tem conhecimento... Só que tem alguma decisões mais difíceis, cabe ao diretor de torneio. Então o diretor de torneio é chamado e ele que vai resolver, ele que vai dar a resolução final. A última palavra é dele. Entendi. Me diga outra coisa. Um diretor de torneio precisa conhecer todas as regras do poker de cabo a rabo? Com certeza. Na verdade, precisa... Mas na prática a gente não vê isso. Tem regras também, tem várias regras minuciosas, que a gente acaba esquecendo uma coisinha ou outra, que a gente acaba esquecendo, pode se passar, mas o diretor de torneio tem que saber. O diretor de torneio tem que saber tudo. Esse é o ideal. Você acha que tem tipo alguma regra que você gostaria que tivesse ou mudaria, sei lá, alguma coisa assim, para facilitar ou melhorar a qualidade das casas de poker? Tipo assim, você acha que tem alguma coisa que acaba atrapalhando o fato da galera, sacou? Tipo, se envolver, alguma coisa assim? Na verdade, não. Na verdade, as regras, elas são feitas por diretores de torneio, né? Pela ADTP aqui no Brasil. Na verdade, são regidas pela TDA, que é nos Estados Unidos, a Exato. Tournament Directors Association, e traduzida no Brasil pela ADTP, que é a Associação de Diretores de Torneios de Pôquer, que é aqui no Brasil. As regras foram criadas corrigir falhas que você viu, que os diretores viam acontecendo nos torneios que já existiam, principalmente nos grandes torneios lá nos Estados Unidos. Então, cada situação que acontece num torneio é levada para a reunião dos diretores de torneio, da TDA, para ser discutida uma regra para corrigir aquilo, para prevenir um jogador de tomar proveito de outro ou tomar proveito de uma situação. Então, as regras foram criadas e estão sendo criadas ainda. Elas podem ser alteradas, podem ser criadas novas para coibir o Faz essa jogador melhoria, né? dos visando sempre melhorar os torneios, visando sempre a justiça e o melhor andamento do torneio de pôquer. Aliás, Então é tá a sempre primeira mudando, regra. né? Na Tipo, verdade, não está sempre mudando as regras, tá sempre o fazendo que algum acontece ajuste, alguma coisa assim, né? exatamente. O que acontece são reuniões, normalmente eram feitas de 2 em 2 anos. Agora, a ADTP aqui no Brasil foi reestruturada e a gente acabou de ter uma reunião aqui de 2018. Eu não pude estar presente porque eu estava em viagem, mas eu gostaria muito de estar presente. Não teve tantos ajustes nas regras, mas toda reunião que tem, não sei se vai ficar anual, eu vou ver como é que vai ficar agora. Onde é Eram que de dois em acontecem dois essas anos. reuniões da DTP aqui no Brasil? Normalmente em São Paulo. Foi em São Paulo agora. Essa última foi em São Paulo, em um hotel. E reúne todos os maiores diretores de torneio do Brasil, né? Todo mundo que quer, é gratuito, todo mundo pode se inscrever e participar, inclusive donos de casa de pôquer, jogadores que se interessam por regras, todo mundo pode participar, só que você tem que fazer sua inscrição, pré-inscrição, e estar tá presente lá nos dias. É A feita em regra São. mais recente é aquela do relógio, né? Agora foi implementado o time bank, né? E o O button que. ante também, na verdade, né? E o big O blind ante. button ante. Exatamente, o button ante, que é bastante interessante. O Big Blind ante, acho que foi agora em Aracaju, né? Foi usado o Big Blind ante, né? Lá foi o. Deixa eu me recordar. Lá foi o button ante. Não foi o big blind ante, não. Então, o button ante é o que está sendo mais usado, não só no Brasil, como no mundo. Ainda não foi implementado no WSOP, mas provavelmente vai estar em breve no WSOP. O button ante são novas regras que são feitas para acelerar o jogo. Quanto mais acelerar o jogo, melhor para todo mundo. Terminar Como é esse mais botão cedo. ontem? O button ante é uma nova modalidade para dos jogadores pagarem o ante. Antigamente, todo mundo pagava o ante. O ante foi criado para no decorrer do torneio, passado o tempo do torneio, mais pessoas se envolverem nos pots. Todo mundo era obrigado a pagar um valor, um determinado valor, que normalmente era 10% do big blind. É o ante. Todo mundo, em toda mão, era obrigado a pagar. E isso atrasava muito o jogo. O dealer ficava pedindo, mas tem muito jogador disperso, que não presta atenção no jogo, e atrasava o andamento do jogo. O dealer tinha que ficar pedindo o ante, e demora, toda mão demorava. O button ante foi criado para não precisar extinguir o ante. O button ante, na verdade, fica só o botão pagando o ante de todo mundo. Na verdade, o button ante funciona assim: de 9 a 7 jogadores na mesa, o ante vai ser o big blind, vai ser igual ao big blind. Então, o botão vai pagar o mesmo valor do big blind. De 6 a 3 jogadores na mesa, o botão vai pagar o small blind, Lá em que é o Aracaju, o apoio. corte foi 5 pessoas, eu acho. Não foi 7, não. Acho que lá, acho que até Sim. 6 pessoas pagava o ante inteiro e 5 ou menos pagava o small blind, o mesmo valor do small. É, tem algumas diferenças. Na verdade, tem até outras regras de botão ante, mas essa é a mais utilizada. Eles devem ter feito isso para acelerar mais o jogo mesmo. Normal, isso aí acontece. Como é que funciona a DTP? Tipo, ela é o órgão que rege os torneios de poker, né? Na verdade, o órgão que rege os diretores de torneio de Os poker, diretores de... Isso, desculpa. Os isso, diretores de torneio de poker. que são quem organizam os torneios, né? Quem criam os torneios. Isso na teoria, tem muita gente, muito jogador que acaba se envolvendo, que vira empresário ou empreendedor, se envolvendo em grandes torneios e tal, mas sempre tem que ter uma direção de torneio lá por trás. Tem os fundadores, os membros fundadores da DTP e a direção da DTP, que são grandes diretores de torneio de poker que normalmente trabalham no BSOP. Maisano, Devani Campos, Rob Gol, Alberoni. Exatamente. Eles são diretores do BSOP. Muitos são empresários hoje em dia. A maioria, na verdade, deles são empresários, se não todos. Eu não tenho certeza, mas todos eles foram. Eles meio que, acho que dois deles criaram o BSOP junto com empresários. Eles foram meio que pioneiros no poker aqui e criaram várias empresas. Tem várias empresas já ligadas a eles. Eles meio que comandam. E vem cá, a ADTP ela só rege a partir do Texas ou todas as modalidades? Não são todas as modalidades, é complicado. Aqui no Brasil não se joga todas as modalidades existentes no poker. Mas todas as modalidades são regidas pela TDA e, consequentemente, pela DTP. As regras, elas falam, citam várias outras modalidades, como o pot limit. Na verdade, o pot limit é uma modalidade de qualquer torneio, tanto Texas quanto outras modalidades podem ser incluídas em pot limit, limit e no limit. O mais jogado é o no limit, né, o Texas que a gente joga. Mas tem várias outras modalidades, como o Rossi, o Omaha, o Hi-Lo lá, bom, enfim. Omaha, hello. A porra toda Hi-Lo, né? Tem um bocado de porra Hi-Lo É, lá. tem várias Pois studs, é. enfim. É, E Stud, vem tem cá, Stud. e voltando lá Todas elas são para as citadas casas. nas regras. Claro que pouquíssimas regras são específicas deles, mas tem regras específicas dessas outras modalidades. Voltando para as casas de poker. Você, como diretor de torneio, é chefe imediato dos dealers ou não tem essa relação de chefiar um Sim, o massa? diretor de torneio é chefe imediato dos dealers. Normalmente o diretor de torneio cria a equipe, é ele que busca os dealers, ele que vê quem está capacitado realmente. Mas você trabalha com eles apenas na questão técnica ou você lida com ele de outras formas também? Como um funcionário da sua empresa, por exemplo, você é um diretor de uma empresa e tem um funcionário. E você não lida somente com o conhecimento técnico dele. Você lida com escala de trabalho, você lida com uma cacetada de coisa, né? No caso de um clube de poker em que tem um diretor, ele também lida com esses outros detalhes off-poker dos dealers ou não? Exatamente. O diretor de torneio, ele não lida só tecnicamente, mas também como chefe, como líder na empresa. Ele é o chefe imediato na empresa, mas como em várias outras empresas, eu já trabalhei em outras empresas que eu liderei a equipe e que eu tinha meu chefe imediato também. Então, o dono da casa de poker era meu chefe imediato e eu sou o chefe imediato dos dealers. Eu sou o líder da equipe de dealers. Eu que faço a escala, eu que vejo mudança de escala quando o dealer não pode, eu que vejo tudo. Infelizmente, aqui em Salvador ainda não é regularizada a profissão do dealer, não é assinada a carteira. Não sei, eu acho melhor não citar isso, a gente pode ignorar, mas. Ou então, Não, é bom não citar, falo. sim, pode citar. Infelizmente é um processo que ainda está ocorrendo e Tudo que bem, não é pode citar. regularizado, né? Na verdade, assim, é uma profissão recente, tem alguns anos já, mas é recente. E os clubes de poker ainda estão meio que se adaptando, não tem legislação específica, tá todo mundo meio que se adaptando ainda a esse crescimento, a esse boom do poker. no Brasil, né? Então, aqui ainda não é regulamentado, os dealers ainda não têm carteira assinada, tudo direitinho, mas é uma profissão. Então, eu exijo muito, eu como diretor de torneio, exijo muito responsabilidade, pontualidade, coisas como, que funcionários normais precisam oferecer para sua empresa, né? Para a empresa que trabalha. Uhum. Nossa. E como que é a preparação antes do torneio ou um evento de pôquer, assim? O que é que vocês normalmente se programam, se organizam para fazer antes dos torneios? Tanto os diretores de torneio quanto o dealer, floor, etc. Bom, são duas coisas diferentes. Os torneios regulares no clube de pôquer, que são os torneios do dia a dia, são torneios menores, são torneios que acabam normalmente no mesmo dia, e torneios maiores. Torneios maiores têm toda uma estrutura, um planejamento antecipado, todo um planejamento prévio. Já os torneios diários, a gente trabalha no dia a dia. A gente faz um planejamento semanal dos torneios diários, da grade semanal. Nós fazemos, começa com a criação, a elaboração dos torneios, os banners, né, a arte visual dos torneios, os troféus, a gente tem que buscar os troféus, temos que ver a estrutura da casa também, a gente tem que ver como é que estão os ar-condicionados, se está tudo ok, as cadeiras, as mesas, tem alguma rasgada que tem que trocar. Quantidade de ficha? A quantidade de fichas, normalmente, a gente já tem as fichas da casa, a gente tem dois tipos de ficha lá. Para torneios regulares nós temos dois tipos de fichas. Nós já temos a quantidade e o stack padrão que nós fazemos para os torneios. Só tem que ver diariamente, aí a gente tem uma funcionária que cuida disso, que vê a quantidade de fichas do dia, quantidade de timeship, o horário, tudo isso. E a escala de trabalho, que é outra coisa que é cuidada também. A escala dos dealers do dia, a escala semanal dos dealers e o horário do dia, o horário que começa o torneio e o horário que os dealers chegam, que eles têm que chegar antecipadamente, né? Vamos lá, você foi contratado hoje para começar a ser diretor de um torneio de uma casa nova na semana que vem. Como é que você desenha a estrutura dos torneios semanais? Baseado em quê? Quais são as premissas? Quais são de onde você parte para poder definir a grade e a estrutura dos torneios? Bom, então, eu tenho que ver como é que os jogadores da região, ou os jogadores da casa, costumam jogar, o que é que eles gostam, o que é que eles mais gostam. Isso aí a casa normalmente já vai saber. Se a casa não souber, é uma casa nova, a gente vai ter que fazer um estudo antes de dar abertura, certo? Mas então, baseado nisso, a gente faz, eu vou fazer uma grade de torneios, normalmente faz junto com o sócio, com o dono da casa, fazemos em conjunto. Eu penso na estrutura e a gente vai modificando junto. Vai pensar em uma grade de torneios assim. Torneios Texas Hold'em é o mais comum. Torneios bons, Texas Hold'em, com jogabilidade. Um torneio mais caro, um torneio mais barato. Um torneio sem reentradas, um torneio sem add-on. Então tem que fazer uma variedade de torneios, entendeu? Omaha, se a casa suporta um torneio de Omaha... Sim, então tem todas essas variáveis, a gente tem que ver isso. E vai vendo no dia a dia mesmo, na semana a gente vai modificando bastante, a gente vai pensando bastante em novos torneios, tem sempre que estar inovando, tem sempre que estar buscando promoções, buscando estruturas novas, estruturas interessantes para os jogadores. Então a gente vai vendo no dia a dia mesmo, eu acho que é basicamente isso. Como é de praxe? Uma pequena pausa na nossa pauta principal para a gente falar do nosso patrocinador, que é a Royal Pag. A Royal Pag é uma empresa de compra e venda de créditos online que trabalha com os principais sites de poker do mercado, PokerStars, 888, PariPoker. Se você gosta de aposta esportiva, você também pode fazer depósito e saque através da Royal Pag na Bet365. Se você utiliza transação via Neteller ou via EcoPays, também pode utilizar a Royal Pag como intermediária. A gente recomenda a Royal Pag porque ela é uma empresa que garante alta segurança nas suas transações. A gente não precisa ficar correndo risco de estar fazendo negociação, tentando achar uma cotação absurda com pessoas que a gente não conhece. Muitos golpes acontecem todos os dias para quem acompanha os grupos de poker e sabe disso. Então eu mesmo já sou cliente da Royal Pag há algum tempo. E independente de patrocínio que eles fazem com a gente, eu recomendo muito a Royal Pag, porque é muito fácil e é muito legal e é muito vantajoso fazer as transações utilizando o portal dos caras. Tudo é muito rápido. Se você vender seus dólares do poker, por exemplo, até 11 horas da manhã você recebe no mesmo dia. Se você vender após esse horário, você já recebe no dia seguinte também, sem muita demora. Faz a compra dos dólares em 5 minutos, rapidinho já está disponível para você jogar. Não tem muita dor de cabeça, certo? E as transações com Netela e a Coppers também são muito rápidas, né? 5 minutinhos já está disponível para você o crédito. O atendimento dos caras é excelente, impecável, eu diria, né? Os caras lhe atendem durante a semana até meia-noite e meia, se você quiser. E nos sábados e domingos até 11 horas da noite. Então, é uma disponibilidade que você não encontra em praticamente lugar nenhum quando você vai tentar comprar e vender dólares do poker. Além disso, a Royal Pag tem um programa de afiliados. Então, quando você cria sua conta, se você conseguir fazer com que outra pessoa, um amigo seu, crie uma conta também na Royal Pag através do seu link de afiliado, na primeira transação dele você ganha R$ 15. Também desconheço qualquer outra empresa que faça um programa de afiliados assim. Muita vantagem. Dono da Royal Pag é Guilherme Garcia, um jogador veterano, um cara que já conhece muito do que o jogador de poker precisa. Então, por isso que o serviço é tão bom, tá? As cotações da Royal Pag são justíssimas, nada além ou nada aquém do que se espera dentro do preço de mercado. Então, você não tem que ficar rodando muito, ah, porque tá caro, porque tá barato. Não, o preço é justo. Rapidinho você faz sua transação lá. Recomendamos fortemente. Usem a Royal Pag, não fique passando dor de cabeça, não fique arriscando, não fique fazendo transação com quem você não conhece. Tem dólar para vender, quer comprar dólar? Pronto. Acesse o site da Royal Pag, tá aqui no link da nossa postagem. Rapidinho, você vai ter o seu crédito ou o seu dinheiro disponível na sua conta, valeu? Conte pra gente aí quais foram as situações mais complicadas que você já passou enquanto diretor de torneio. Você já teve que expulsar alguém? Eu tive que expulsar alguém já 2 vezes. É, foram 2 jogadores que beberam demais e que se excederam. É, normalmente eu tento contornar as situações sem precisar chamar o segurança e expulsar da casa. Mas essas 2 vezes eu tive que expulsar por jogadores que tentaram até me agredir. Um jogador tentou me agredir, o outro me ameaçou, ameaçou outros jogadores. Bom, a gente passa por algumas situações. É, teve uma situação que eu me meti no meio de 2 jogadores que iriam se agredir. É, não, acabaram não se agredindo porque eu me meti no meio. Acabei dando uma punição mais leve para cada um. Não precisei expulsar do torneio. Essa é minha Bahia. Os caras estão se agredindo no meio do torneio e você só dá uma punição pros caras. Pois é. É, não, os caras eles iriam se agredir, né? E aí eu para contornar, porque é diferente a ser um diretor de torneio em um clube que a gente faz torneios diários. Então os clientes são muito importantes para a gente precisa. Essa era uma pergunta que eu ia encaixar aqui para colocar, que eu acho que é um ponto bastante delicado dessa nossa conversa aqui. Porque, assim, em tese, o diretor de torneio ele tem que ter autonomia para trabalhar, inclusive para dar punição, para dar órbita, para expulsar do torneio ou qualquer coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, aquele cara que está ali fazendo aquela baderna, ele é o cliente regular da casa. Como é que você lida com isso? E, assim, qual é o nível de interferência que o dono da casa tem no seu trabalho? Porque às vezes você quer punir o cara e o cara que se arrombe, mas o dono da casa às vezes não quer. Entendeu? Como é que você lida com essa situação aí? Olha, eu já passei por situações muito complicadas em relação a isso, mas hoje em dia eu tenho muita consciência de quem são os jogadores regulares, do que posso tentar contornar ou não, ou chega a atingir outros jogadores, então eu tenho que punir aquele jogador e acabou. Mas tem uma linha tênue aí do que é bagunça, do que chega a atrapalhar o torneio, do que é um jogador se divertindo no clube. Porque o objetivo principal do clube é que os jogadores vão se divertir. Show de bola, muito bom ouvir isso. Pois é. Então a gente tem que tolerar algumas coisas, mas nada que ultrapasse o limite. Então quando ultrapassa o limite, e aí é uma coisa que eu escuto muito dos dealers, escuto os jogadores também, mas eu procuro filtrar, porque jogador sempre tem o interesse dele, pessoal. É, eu tenho que escutar muitos dealers e tenho que ter a minha consciência, a minha interpretação do que é que está acontecendo. É, porque essa linha realmente é tênue. Então eu tenho que saber delimitar o que já é bagunça e o que é um jogador se divertindo. Jogadores ali se divertindo diariamente. Porque o clube a gente abre diariamente, quer que os jogadores vão, se divirtam, joguem pôquer, ganhem o torneio, tenham o prazer de jogar pôquer. Agora, se chegar a ser uma coisa que incomoda você, que incomoda a maioria dos jogadores, então meio que ultrapassou a linha. Eu já tive vários problemas com dono de casa interferindo em como punir um jogador, determinados jogadores. Hoje em dia, ainda bem, eu não tenho mais. Tive várias conversas com o dono da casa que eu trabalho e ele me deu carta branca total. Só que eu tenho muito a minha consciência de quem são os jogadores. Então a gente tem que saber pesar o que é uma bagunça, quando tem que expulsar um jogador do torneio, quando tem que expulsar um jogador da casa, quando tem que proibir do cara voltar na casa. Tudo isso tem que ser ponderado, né? E aí você tá lá todo dia trabalhando com poker. E aquela vontade de jogar faz como? Sendo que você tá lá como diretor de torneio e tal, e aí? Então, deixa de trabalhar um dia pra jogar? Sim, acontece bastante. Hoje em dia eu tenho muito menos essa vontade, porque por estar ali todo dia, eu conheço colegas de trabalho meu, tanto dealers quanto diretores de torneio, que nas suas folgas eles vão jogar, eles vão pro clube e vão jogar. Eu não tô acostumando ir no clube jogar, porque eu tô lá todo dia, tô lá sempre, na minha folga eu quero descansar. Só que assim, quando eu tô trabalhando, bate muita vontade de jogar. Isso é comum. Bate muita vontade de jogar. Você tá vendo um torneio legal, um torneio rolando, viciado, um torneio divertido. Você é viciado. Hoje é muito drogas. Menos, ainda bem. Eu tô jogando muito pouco. Mas gosto muito de jogar. O que acontecia quando eu tinha um substituto fácil era quando eu tinha vontade de jogar, eu conversava com ele pra ele me substituir e tal. E jogava. Aí era tranquilo. Também tem os jogadores, como estão no clube, é diário e tal, eles entendem que, além de diretor de torneio, eu também sou um ser humano que estou querendo jogar, me divertir e tal, e naquele dia não estou como diretor de torneio. Acontece. Agora, um torneio grande, um torneio maior, que se eu for diretor de torneio, jamais eu vou poder jogar. Nenhum dia. Nem que eu não vá trabalhar nesse dia, no dia, sei lá, no dia 1, eu não vou trabalhar, eu quero jogar. Não, isso não existe. O diretor de torneio é diretor de torneio e ele não pode ter nenhuma influência direta no jogo. Tem que ser totalmente imparcial. Se esse diretor de torneio crava, ia ficar bem estranho, né? Pois é, imagina. Eu já vi casos desse aí, viu? De dono de casa de poker também jogando nesse naipe aí. Mas enfim. Dono de casa de poker aqui em Salvador. Não, é até de boa. O dono da casa de poker não tá envolvido com a direção do jogo. Mas mesmo assim é meio estranho, né? Você ver o dono do jogo jogando, né? Sim, é estranho, mas normalmente os donos de casa de poker começaram a trabalhar com isso porque jogavam, né? A gente tem que lembrar disso. Agora, cabem a eles terem a noção e procurar outra casa para jogar, procurar outro torneio para jogar, não jogar nos próprios torneios, né? Mas exatamente, muito complicado. Em torneios diários é muito comum você ver jogadores, os donos da casa de pôquer como jogadores. Agora, só não pode o dono da casa de pôquer exagerar, querer mandar no torneio, sendo que ele está como jogador. E isso eu já vi. Isso aí eu já vi também. Pois é, uma casa de poker que eu trabalhava, eu vi acontecer muito. Isso aí realmente é complicado. Ele tem que saber ser imparcial, tem que saber se portar como jogador e receber punição como jogador também. Muitas vezes o cara acaba se exaltando e fazendo coisas que cabem uma punição. Então ele tem que receber punição como qualquer um. Já vi dono de casa de poker jogando em água, dando um tapa na mesa e gritando e não recebendo nenhuma advertência. brigando com outro jogador. Já vi também. Acho que foi até o mesmo cara, viu? Não, a minha foi, a que vi foi aqui. Não foi aí não, foi aqui. Ah, é porque poderia ser. É, poderia ser. Também achei que era o mesmo cara. Ok. Você descreveu a cena e a cena abstraia, veio na minha cabeça. Abstraia. Pois é, exatamente. Eu já vi muito isso aí. Então, como a gente está falando das casas de poker daqui, qual que é a sua opinião em relação às casas de poker de Salvador em relação aos outros estados? É, mas óbvio, mais conhecido São Paulo e Rio de Janeiro, Minas, né? São as maiores casas. É, então, eu acho que eu conheci casas de poker em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas eu já ouvi falar muito, já vi sites já sobre a estrutura, eu conheci também em Brasília. Bom, eu acho que Salvador, infelizmente, a gente vive numa província. As casas de poker são muito provincianas. Infelizmente, o público não é tão grande e acaba acontecendo esse tipo de coisa que a gente comentou antes, de jogadores que são clientes fiéis da casa não poderem ser punidos por algum motivo ou por tem que maneirar trabalhos. Na punição, né? Exatamente, tem que maneirar na punição, não pode expulsar o jogador da casa, tem que saber lidar com os jogadores. Você acha que essa, o que você citou de a galera ficar bêbado e brigar e tal, você acha que esse é um dos mais comuns, problema mais comum assim, que o diretor de torneio tem que resolver? Ou você acha que tem um outro também que é mais comum? Não, eu acho que esse é o problema mais comum. Esse daí é o problema mais comum que tem, bebida. Bebida junto com personalidade também, a personalidade de vários jogadores. A personalidade de cada jogador é muito diferente da outra, então você tem que saber contornar as situações, porque muitas vezes um jogador faz uma brincadeira besta, que pra ele é besteira, pra ele é uma brincadeira simples, pra mim também, mas pra um outro jogador não é. Para um outro jogador se sente incomodado, se sente ofendido. Então a gente tem que meio que saber levar. Eu levo muito assim, eu tento levar tudo na brincadeira, na medida do possível. Agora, quando um jogador se ofende com algum xingamento, que muitos jogadores se xingam na mesa, mas se tratam xingando, o que é normalmente na brincadeira. Como amigos se tratam se xingando assim, eu acho que num ambiente que a maioria esmagadora é masculina, acontece muito. Pelo menos a minha experiência me mostrou isso. Então a gente tem que saber relevar alguns xingamentos, porque a gente sabe que vem dos dois lados, que eles estão se tratando dessa forma, às vezes de forma carinhosa ou às vezes na brincadeira. E tem que saber também interpretar quando é um xingamento mais ofensivo. Eu acho que é um grande problema, mas a gente tem que saber contornar, né? E em termos de jogabilidade mesmo, o que você encontra mais para ter que orientar, ou ter que corrigir? Em termos de erros do dealer ou dos jogadores, o que mais acontece? Fora que não seja comportamental. Olha, jogadores novos, normalmente, tem tido muitos jogadores novos, não sabem que tem que colocar a quantidade de fichas certa para fazer uma aposta, não sabem que tem que anunciar antes, colocam troco, o jogador novo gosta muito de colocar troco para facilitar para o dealer, o que é um erro, muitas vezes pode ser interpretado de forma diferente, muitas vezes pode ser um raise ou uma aposta, quando, não sei, pode ser interpretado de forma diferente do que ele gostaria. Então, esse é um erro muito comum. Jogadores que acham que sabem regras e não sabem. Jogador que exige uma regra que não existe ou exige uma regra errada. Isso acontece muito também. Infelizmente, alguns erros de dealers também acontecem, né? Acontece. Se eu quiser ser um diretor de torneio, o que eu tenho que fazer? Bom, eu faço um treinamento. Mas várias outras pessoas em São Paulo têm treinamentos. Eu acho que você aprender a ser dealer é muito bom para você ter uma vivência na mesa, você saber o que é a profissão do dealer, porque você vai gerir eles. Mas conhecer as regras, principalmente estudar bastante as regras. Mas não só isso, estudar bastante o poker e estudar também o software que você vai usar. Você tem que estudar bastante, eu acho que estudar é fundamental. O que está gerindo o torneio, controlando, blind, tempo, eliminação, tudo, inscrição, tudo isso? Exatamente. O software, ele não é simples de usar. Bom, digamos que ele não é tão simples de usar. O software, ele é intuitivo até certo ponto. Mas ele não é tão intuitivo assim, não é aquele programa que você abre e vai te mostrando o caminho. Você tem que estudar, você tem que saber, você pode alterar muita coisa no programa, você tem que conhecer bastante o programa, entendeu? É um pouco complexo. Para você conhecer a fundo, é um pouco complexo. Quais são as características que um bom diretor de torneio tem que ter? Fora o conhecimento técnico, de regulamento e tudo mais. Bom, eu acho que o diretor de torneio tem que ser paciente, o diretor de torneio tem que ser organizado, tem que ser calmo, o máximo possível, para aguentar, né, os jogadores. É bem complicado em torneios grandes, muita gente falando. Então, acho que essas três características são as principais. Mas um bom líder também é necessário ser um bom líder, porque você sempre vai lidar com a equipe, você sempre vai gerir uma equipe. Ter inteligência emocional, eu acho que é muito importante ter inteligência emocional, porque todo trabalho que você lida diretamente com pessoas, você tem que ter, você tem que ser comunicativo, mas tem que ter inteligência emocional sempre, porque é muito complicado, você lida com muitas personalidades diferentes, é difícil. Sem querer entrar na sua semana, já entrando, em média quanto é que ganha um diretor de torneio? Cara, isso varia bastante, viu? Isso varia bastante. Inclusive, nesses 5 anos que eu trabalho como diretor de torneio, já variou bastante também. Eu já cheguei a ganhar 8 mil no mês, já cheguei a ganhar bem menos. Eu acho que tá por aí, entre 3 e 7 mil, 8 mil. Depende muito da cidade que você está trabalhando. Aqui em Salvador não é tão grande, entendeu? E viver uma crise, é muito pouco tempo viver uma crise, que até um dos clubes daqui da cidade fechou, sofreu um golpe muito grande. Acho que a gente ainda está meio que vivendo a crise, vem surgindo novos jogadores todo dia, mas a gente ainda precisa muito daqueles jogadores fiéis, daqueles jogadores regulares. É por aí, tudo depende, é muito variável, porque a renda é variável, depende. Quanto mais jogadores, mais reentradas, a gente vai ganhar mais. Assim como o dealer também. Sempre senta na mesa com o objetivo de ter mais reentradas. Por isso que eles querem dar bastante mãos para ter mais reentradas, porque cada reentrada é mais dinheiro que entra. O dinheiro vai girando, mais jogador se envolvendo. Então tudo gera mais renda. Então é muito variável. Você, de alguma maneira, se envolve no cash game ou não? Atualmente não, mas atualmente eu não estou trabalhando com cash game. Quando eu digo você, totalmente... eu digo o diretor de torneio da casa. Sim. Principalmente aqui em Salvador. Aqui em Salvador, pelo menos, era quando eu comecei, era totalmente ligado. Era diretor de torneio do clube. Desculpe. É porque diretor de torneio virou meio que a profissão. Era diretor do clube. Virou meio que a profissão. Mas era o diretor do clube, em geral. Então geria o torneio e geria também o cash game. Eu trabalhei muitos anos com o cash game e hoje em dia eu estou totalmente afastado, focando só nos torneios. Por opção? Por opção. Mas você acha, tipo, mais lucrativo você estar no torneio hoje ou quando você trabalhou com cash também? Olha, eu acho que o mais lucrativo é você trabalhar com os dois. Mas o cash game sempre é mais rentável do que torneio. Cash game tem uma renda mais. É uma renda maior do que a do torneio normalmente. Isso normalmente. Mas acreditem, eu já vivi os dois lados. Já vivi o cash game fraco, não dando dinheiro, e o torneio bombando, o torneio dando dinheiro. Tudo é variável, tudo vai mudando, é mutável, muito mutável. Principalmente aqui em Salvador. Porque normalmente a gente ganha percentual. Do reiki arrecadado, entendeu? Então é muito mutável. Você ia falar de cavalada, Murilo. É isso que eu ia perguntar agora. E a questão da cavalada, mim? Como é que rola nas casas de poker? Como é que a galera vê isso também? Os jogadores veem isso? Tipo, quando eu falo das cavaladas, é da própria casa ter o seu cavalo, sacou? Ter o seu jogador ali. Vamos lá. Isso é uma prática muito comum aqui. Era mais comum quando... Há algum tempo atrás... Quando os clubes tinham torneios diários com garantidos, que muitas vezes não eram atingidos. Então a casa colocava jogadores para jogar por eles. Normalmente funcionários nas suas folgas, ou jogadores que são amigos dos donos. Então, eu, quando era jogador, eu tinha uma visão meio... Eu tinha uma visão que eu achava bastante errado isso. Eu achava meio que sombrio, porque você não sabe exatamente o que é que tá acontecendo ali. Até porque a Bahia viveu, ainda bem que antes de mim, a Bahia viveu um caso aí de catrupe, de maracutaias aí, que foi um escândalo, o que é um absurdo. Então eu via muito desconfiado isso. Agora, depois que eu comecei a trabalhar, eu vi como é que funciona exatamente. É, normalmente a casa vai tomar um prejuízo e chama um cara pra jogar, paga a inscrição dele e joga por um percentual. Ou chama 10 caras pra jogar. É, ou chama a quantidade de jogadores. Muitas vezes o prejuízo pode ser grande, e então pode caber mais jogadores. Normalmente nenhuma casa quer colocar mais jogadores do que necessita pra bater o garantido ali do torneio, entendeu? Porque você vai ter que pagar aquilo de qualquer jeito, então por que não pagar com jogadores lá jogando? É mais ou menos essa a ideia. É, hoje em dia eu não vejo nada de mal, contanto que não que o diretor de torneio ou o dono da casa, a casa não influencie no jogo. É, tipo, diretamente eu digo, não influenciar no jogo é favorecer algum jogador. O jogador está jogando pela casa ou não, o jogador está jogando lá sozinho. Tem que seguir a regra de um jogador para cada mão. Essa regra aí está nas regras da DTP. É um jogador para cada mão. Então nunca um jogador pode ajudar outro em uma determinada mão. Quando termina uma mão, ele pode ouvir o coach dele, ele pode falar com outras pessoas sobre, longe da mesa, mas quando estiver na mão, é só ele que joga. Então não influenciando nisso, eu não vejo problema. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que os jogadores, normalmente aqui em Salvador, pelo menos, na verdade no mundo todo, os jogadores querem um field maior para dar uma premiação melhor. É, e agora sim, aqui em Salvador, no meio dessa crise que eu comentei agora há pouco, as casas de pôquer meio que aboliram os garantidos para se livrar de jogadores que viraram os cavalos. Os cavalos já conhecidos. Então, que eram jogadores que não jogavam os torneios regulares, esperando ser chamados como cavalo. Isso aí já virou uma prática que as casas já não ficavam querendo chamar eles, as casas já não estavam felizes, já começavam a tomar prejuízo, diminuiu o field. Então, a solução foi meio que, aqui em Salvador, abolir os garantidos para se livrar desses jogadores que só queriam jogar bancados pela casa. Hoje em dia ainda existe o cavalo. Eu acho que jogadores, os próprios jogadores, jogadores que têm mais dinheiro, gostam de cavalar jogadores que eles acham bons. Então a cavalada sempre vai existir. Só que as casas de pôquer diminuíram muito a sua cavalada. Hoje em dia as casas de pôquer colocam os cavalos que querem, quando querem. Jogadores que eles acham bons. Não necessariamente casas de pôquer. Muitas vezes eu posso querer cavalar um jogador, mas eu tô fazendo isso por conta própria. Ou o dono da casa de pôquer quer colocar um jogador, tá fazendo por conta própria. Não é necessariamente a casa de pôquer que tá colocando, entendeu? Muitas vezes é uma vontade pessoal. É, na verdade, quando a gente mencionou sobre isso, a gente queria saber realmente como é que ficava a sua relação enquanto diretor de pôquer quando o cavalo vinha da própria casa, sacou? Um jogador cavalou o outro, é normal, é porque vai acontecer sempre, é normal. Um jogador vende cota ou coisa do tipo. O jogador, mas o dono do clube cavalando, como é que o diretor lida com isso, entendeu? Bom, então, eu nunca tive problemas com isso. Sempre, normalmente, os cavalos até aceitam e se comportam melhores do que jogadores regulares que estão jogando lá. Mas eu tive um caso que um jogador cavalado foi tomar uma punição por ter feito... Ele pegou uma carta de um jogador, virou, ele foi tomar uma punição, deu um all-in lá, caiu do torneio, foi embora, não quis saber de mais nada. Foi simplesmente cortado. Não gostou, foi cortado. Paciência, eu tenho que ser o mais imparcial possível, independente da influência que o jogador tem pra casa. Isso aí não importa. Pode ser. Cara, dono do... Só porque tava jogando pago pela casa, ele queimou o dinheiro do clube. Ele tá pagando, foda-se. Pois é, se você cavalar um jogador, e eu já vi isso acontecer também, um jogador que estava cavalando o outro, começaram a se enfrentar na mesma mesa, um tentando pegar leve, tentando fazer aquele soft play, meio que disfarçado, só que a gente percebe que é soft play, e o outro estava com um jogo bom, querendo enfiar ficha, e aí acabou meio que os dois discutindo. Já vi isso acontecer. Muito bom. Caralho. Infelizmente, cavalada pode acontecer isso, então tá sujeito a isso. Não só com casa de pôquer, mas com os próprios jogadores. É uma coisa que você tem que entender que não é pra casa de pôquer ou pra mim. É uma coisa pra qualquer um que tá cavalando, entendeu? Pode acontecer. Você tá sujeito a isso. Eu levo, tanto de forma pessoal quanto trabalhando pra casa, eu acho que eu levo sempre de forma mais impessoal possível. Eu tenho que ser impessoal lá no torneio. Imparcial e impessoal. Não vejo a pessoa, não vejo quem é, eu vejo as ações. Vamos fechando aqui, faça suas considerações. Não, acho que a gente falou de tudo aí, do que é ser diretor de torneio. Não tenho nenhuma consideração final assim não, mas eu posso fazer uma despedida, né? Não, relaxa que ainda tem, a gente ainda quer ouvir uma dica sua. A gente tem um quadro de dicas no final, em que a gente sugere uma dica que não necessariamente seja relacionada com poker, pra galera que tá ouvindo. Então, se você tiver alguma dica pra dar, fica à vontade. Vocês tinham que ter pedido antes, eu vou pensar agora. Pra variar, a gente esqueceu. Não, mas com o participante é sempre na bucha. A gente não perde antes, não. Mas, cara, a dica não é ligada ao poker, necessariamente? Não precisa ser necessariamente ligado ao poker. E também não pode ficar fazendo jabá da sua casa de poker, não. Tá, peraí. Mas, pô, vocês falam de que normalmente? Séries, filmes? Qualquer coisa, man. Série, filme, livro, reportagem. Na verdade, a gente devia receber um patrocínio da Netflix, paga nós, porque a gente sempre indica coisa da Netflix, entendeu? Mas fique à vontade pra indicar qualquer coisa. Que, inclusive, eu indiquei uma série, Dark, há um tempo atrás, que eu comecei a assistir essa semana. Você indicou. Mas, assim, eu indiquei porque eu já tinha ouvido referência, já tinha visto o trailer. Eu comecei a assistir, acho que assisti 3 episódios, ou foram 2. É porque ele é longo, e eu fiquei assistindo por um tempão. E aí eu não lembro se foram 2 ou 3, mas prendeu muita atenção, eu queria continuar assistindo, mas já era 1 hora da manhã, tá ligado? De domingo, aí é foda. Mas eu gostei muito. Entendi. Da série. Então eu já dei a dica aí, tô relembrando a dica, mas diga a sua agora aí. Tá. Porra. Relaxa, pode pensar. Eu tinha pensado. Ah, bom, eu vou dar uma dica que eu acho que a gente está num ano que é sempre conturbado politicamente, um ano de eleição. Eu tenho minhas preferências eleitorais, mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar, na verdade vai ficar meio claro qual é a minha preferência eleitoral, porque pela dica que eu vou dar, mas é um programa que serve para qualquer pessoa, para qualquer filiação partidária. Eu acho que ele é tendencioso, o programa é tendencioso, mas ele é muito bom, é muito informativo, acima da preferência política do apresentador e da equipe. É o Greg News, que passa na HBO, mas está sempre disponível aí no YouTube. Eu acho que é muito bom você estar informado. Tudo bem, ele é tendencioso, mas as informações são cruas. Quando tem que informar coisas que são contra o partido que ele gosta, a vertente que ele segue, ele informa mesmo assim, ele julga mesmo assim. Então eu gosto bastante, é bem informativo, principalmente politicamente, mas falando de economia, falando do Brasil em geral, eu acho que é bastante informativo, é muito legal. O problema é quando a posição não é velada. Quando o cara deixa claro qual é a posição dele, eu acho que não tem problema nenhum. Pois é uma coisa que eu gosto muito do programa. É uma coisa que eu gosto muito no programa. Ele claramente assume uma posição, mas não se priva de criticar essa posição quando deve. É. Normalmente não, normalmente ele aborda temas que vão ser, não necessariamente contra os outros partidos e tal, mas falando do Brasil, que está gerido por outros partidos, né, e falando do Brasil em geral, problemas que a gente está vivendo. Mas são vários problemas, diversos problemas, não só políticos, como meio ambiente, como economia, como crime, criminalidade, a guerra às drogas. Ele é assumidamente usuário de droga, de maconha. Ele é a favor da legalização. Tem vários outros assuntos polêmicos aí que ele aborda. E por que ele é a favor? Ele não só coloca a opinião dele, que ele acha que deve ser, mas coloca fatos, pesquisas. Então, é o anti-fake news, sabe? Eu acho que isso é bastante interessante. Legal, legal. Muito bom. E você, Murilo? Não, já falei. Já falou? Já falou qual foi a dica? A dica que você já tinha dado e você tá recolocando a dica. É, tô reutilizando a dica. Reutilizando a dica. É que na real, eu também não tinha pensado em nada, então fiquei boladão aqui agora. Foi a dica reciclável. É, porque na real, quando eu dei a dica, eu não tinha visto a série ainda, então eu comecei a ver, e agora eu tô dizendo com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa, mas sim, enfim, deu um veredito, você realmente é boa a série? Cara, eu tô gostando, hein. Tô gostando bastante. Eu não sei se você já viu Stranger Things, tá ligado? Que é... Sim, adoro, série, gosto muito. Também da Netflix, paga nós. É nessa pegada, tá ligado? Legal, legal. É uma série inclusive que a série ganhou o prêmio, a maior premiação da Alemanha. Eles ganharam o prêmio. A Dark é bem alemã? Alemã. Legal. Mas tem dublado e tem inglês, se você preferir, não sei. É porque às vezes, inclusive eu acho que a Netflix, eles perceberam que as pessoas têm um certo preconceito com as línguas desconhecidas, né? Tipo assim, a gente tá acostumado a ouvir inglês, espanhol, mas a gente não tá acostumado a ouvir russo, alemão, tá ligado? E aí a série, você quando coloca pra ver o trailer ou a própria série, ela já abre dublada, ela não abre com a língua original. É, isso daí você pode mudar na sua preferência, mas é engraçado você falar isso, que assistindo a Casa de Papel, que foi um grande sucesso aí, né, mundial. Foi dica nossa aqui. É, assistindo a Casa de Papel, eu normalmente assisto o filme ou a série na língua original, eu gosto muito ver na língua original legendado. Só que Casa de Papel me incomodava um pouco, porque eu tentava ficar entendendo o que tá sendo falado, mas eu não falo espanhol, nada, e acabava me atrapalhando na série. Aí eu acabei colocando em inglês, eu nem lembro, eu colocava mais mas, baixo. Mas é porque normalmente as pessoas, você é acostumado a ouvir uma língua, quando você escuta ela em qualquer outro lugar, ela não, você não sente nenhum impacto. Não afeta. Exatamente. É, eu não sei se tem impacto, mas tipo assim... Eu só entendia hijo de puta. É, Narcos também rola, né? Rola. Mas tipo assim, aí você ouviu uma pessoa falando alemão e você nunca ouviu alemão na sua vida, aquilo causa um impacto na sua audição, sacou? Sim, claro. Bom, a minha dica vão ser uns especiais que o BPL tem feito todo mês. Tem um especial, um torneio freeze out e um torneio high roller. E aí paga uma grana e os satélites são bem baratinhos. Então, indicar a galera aí, criar uma conta no BPL, quem não tem, depositar. Fala comigo, hein? E jogar os satélites. E jogar os satélites, porque vale a pena. Vale a pena, que a premiação garantida é por rei. Se for abrir a conta do BPL, fala comigo. Legal. Pô, inclusive, tinha tempo que eu não abri o BPL. Eu fui abrir recentemente pra jogar um satélite... Daqui de Salvador. A grade tá massa. A grade tá massa. Bem caprichada agora, tá bem caprichada. Tá. Tem vários bains, tem bains de 50 centavos agora. Que não tinha. Isso. Antes o mais barato era R$5. Eu tenho ouvido muito bem sobre a grade do BPL. Inclusive não só de Texas Hold'em, como de outras modalidades. Até o chinês. Famoso poker chinês, né? Tô jogando direto, massa. Nem pra onde pois vai, é, muito interessante. Tava cheio de bug no início, fazendo pontuação errada, mas corrigiram, agora tá filando. Legal, isso é bastante interessante. Mas enfim, não sei que dia esse episódio vai estar saindo, mas vai rolar o Power Fest agora, né? No Party Poker. É, uma boa dica também. Já que você não tem nenhuma, sua dica vai ser o Power Fest. Pois é, o Power Fest devia ser o Power Fest aí, A gente lhe agradece por ter aceitado o convite, por ter batido esse papo com a gente aqui, né? Já tinha um tempo que a gente não se falava, apesar da gente ser amigo de longa data, mas cada um na sua rotina e tal, a gente vai ficando meio distante, mas que bom que a gente teve a oportunidade de bater um papo aqui, relembrar algumas coisas. Sucesso para você aí, que você jogue duro e cresça cada vez mais como diretor de torneio, seja mais e mais reconhecido aí, como já tem sido bastante lembrado. Inclusive, dei até seu nome lá em Aracaju quando fui jogar agora, pessoal. Ô, Então, Rafa, foi muito bom bater esse papo mais uma vez que e muito bacana, que obrigado. bacana ouvir isso. É muito bom estar batendo esse papo com vocês. Acho que foi muito legal o bate-papo. Por mim não terminava hoje. Acho que a gente tem que fazer mais vezes porque foi muito agradável. É, além de poder colocar assim a rotina de diretor de torneio, coisa que não é tão divulgada, é meio que o por trás dos panos, né? É, eu achei bacana também poder expor assim a profissão e foi muito legal assim participar. Estou ouvindo sempre que posso o Hit. Acho que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. O William também, citar ele que eu adoro, um grande amigo e participa aí. E obrigado, vocês foram massa aí, obrigado pelo convite e espero participar mais vezes, viu? Certamente vai haver novas Amanhã tô lá, oportunidades. pra jogar um Massa, torneiozinho massa. cavalado. Vamos lá. Vamos de meia. Vai ser cavalinho, né? Pro é assim, os caras convidam pra poder Pois cavalar. é. Eu me convidei, na real, né? Pois é, se convidou, mas deu certo. Bora de meia amanhã. Massa. Infelizmente só posso uma entrada, porque também não tá Não, a relaxa, situação. também não tô nessa vibe não, velho. Eu vou chegar cedinho amanhã pra fazer Pois é, ficha. 45 mil fichas. Amanhã vai ter uma lista que vai provavelmente sortear um buy-in de outro torneio. É, coloque o seu nome, eu vou colocar seu nome na pré-lista. O cara vai ser cavalo e vai ganhar o sorteio do bainha, velho. Pô, Pode vai ficar ganhar, quem estranho. sabe? Pode E ganhar, é aí a gente vai de sorteio. meia também, né? Tá certo, Valeu, valeu, galera. Obrigadão aí, viu? a gente que agradece, muito obrigado e fique atento aí que você pode ser chamado novamente. Massa, massa, foi massa participar, velho. Um abração. Falou, man. Um abraço, valeu. Valeu, tchau, tchau. Feito isso pra acelerar mais o jogo mesmo. Jogue duro aí, Murilo, que Miguel tá chorando aqui. Aí eu vou botar no mudo. O diretor de torneio que não passa confiança aos jogadores, é isso aí. É totalmente. Porra, foi mal. Que porra é essa que apareceu aqui, rapaz? Continue, foi uma pergunta que eu fiz. Eu não consegui ler o que era, filho da puta. Exatamente. É, eles são diretores do Brazilian Poker, porra, do BSOP. É, Sim. e me ameaçou outros jogadores, mas foi mal, meu gato veio miando aqui. Fique tranquilo. Relaxa, relaxa.